L'essentiel, c'est du soleil toute la journée. Estimados, queridos ouvintes, senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo. Emissão esta animada por o mesmo António Forza até às 10 horas. Bom dia a todos. Ora, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, a emissão Cantar do Galo, começando com a primeira parte do folclore, depois conjuntos típicos e terminamos com o fado. Mais uma vez, bom dia a todos! E para telefonar aqui aos estúdios da vossa rádio, o número de telefone é o seguinte: 02-38-43-48-00. Mais uma vez, sejam felizes à escuta do meu programa. E bom dia a todos, boa saúde. Ora, muito bem, meus amigos, são portanto 8 horas e 10 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora. É, portanto, a difusão da emissão Cantar do Galo. Bom, vamos começar com a parte que é folclore e beijar uma cana verde. Vamos então escutar. Muito bem, foi portanto o rancho folclórico de... Muito bem, foi portanto o rancho folclórico interpretado por Malhão da Braga, e agora, claro, era a rebatida, mas vamos escutar outro tema. Vai ser o rancho folclórico típico da Reguenga, com o Malhão traçado. Vamos então escutar. Thank you. Muito bem, foi portanto um lindo tema interpretado por deixar que me caberem, por rancho folclórico de Paredes de Coura. Bom, foi portanto uma cana verde. E continuamos com o rancho Conselho de Ponto Lima, com o Bira de São Diães. É para você escutar, vamos escutar então. Muito bem, foi portanto o tema A Vareira do Mar, interpretada pelo grupo folclórico de Esposende. Bom, e agora vamos ter aqui uma pequena desgarrada que vai ser feita entre Maria Celeste e Borguinha de Braga. Vamos então escutar. Oh, Et vendez vos produits en ligne dans le monde entier. Ter o gosto pelas cantigas, não é? Se queres saber onde eu vou e o que eu vou precisar, só tens glória com a canto para fazer um canto. Yeah. 16-2. La FM en couleur. de férias, é de férias que tu gostas. Vamos para a praça da alegria, mas vamos de tenda às costas. Tu dás-me boas respostas, tu dás-me boas respostas, já não é a primeira vez. Às costas, o território português, mas levamos o João Carlos, que ele fala bem mirandês. Também fala o francês, é uma proposta singela. Oh João, tu também vens, enquanto eu estou com ela, faz falta sempre alguém que fica a pegar na vela. O óleo de coco, mas eu cá não sou cabeçudo. Ele pode pôr o que quiser, que eu na tenda tiro de todo. Para não apanhar o escaldão, esconde-se num lugar que tu tens.

Miami também foi, portanto, Linda Morena, interpretada por Trio Boêmios. E agora vai ser o conjunto típico Pôr do Sol, que nos vai interpretar O Filho Abandonado. Não, não está nada abandonado. Vamos então escutar. Muito bem, foi portanto o conjunto típico Pôr do Sol que nos interpretou O Filho Abandonado. E continuamos com Tiago Silva. Desta vez vai ser um tema que vou oferecer diretamente ao Sr. Paulino Faria, que está de parabéns. Paulino, parabéns e bom aniversário, que tudo corra bem. E boa saúde sobretudo, portanto, é da parte da tua esposa e toda a tua família, que te deseja tudo de bom. E continuação para muitos mais, pronto, sem mais. Bom domingo para ti e bom aniversário mais uma vez. Vamos então ficar com Tiago Silva. Se queres dançar comigo, aprender esta moda, veja aqui eu te ensino, aqui não há vergonha. Comigo todos dançam, quero esse astral em cima, por isso venham todos para o baile da concertina. Vai vibrar, agora bate o pé, e as mãozinhas para o céu, ao fundo da concertina, danças tu e danço eu. aprender esta dança. Vem já que eu te ensino, a noite é uma criança. Comigo todos dançam, quero esse astral em cima. Por isso venham todos para o baile da concertina. Agora bate o pé e as mãozinhas no ar. Com o Tiago Silva toda a malta vai vibrar. Agora bate o pé e as mãozinhas para o céu. Ao fundo da concertina danças tu e danço eu. Sentir esta batida, vem já que eu te ensino que a vida são dois dias. Comigo todos dançam, quero esse astral em cima. Por isso venham todos para o baile da concertina. Agora bate o pé e as mãozinhas no ar. Com o Tiago Silva toda a malta vai vibrar. Agora bate o pé e as mãozinhas para o céu. Ao fundo da concertina danças tu e danço eu. Ora, muito bem, foi portanto Tiago Silva com o tema. O baile da concertina foi oferecido portanto ao Sr. Paulino Faria, que está de parabéns, mas agora também tenho aqui mais um tema para lhe oferecer. Vou ser eu mesmo que vou oferecer este tema ao Sr. Paulino Faria. Mais uma vez, parabéns, bom aniversário. E vai ser Manuel Silva que nos vai cantar para ti os meus parabéns. Vamos então escutar aqui este tema, que sou eu mesmo, animador da Rádio Arcancel, que ofereço isto ao Sr. Paulino Faria. Mais uma vez, parabéns, Paulino. Quadras aos amigos que hoje tens, por isso meu pai. Ora, muito bem, foi portanto Manuel Silva que interpretou este lindo tema. Para ti, os meus parabéns. E como disse há pouco, foi portanto os parabéns dedicadamente, diretamente ao seu Paulino Faria, de Chevi, que está de parabéns. Mais uma vez, bom aniversário. Bom, continuamos com mais um tema do conjunto Típico Pôr do Sol, que tem por título O Imigrante. Vamos escutar. Muito bem, foi portanto O Imigrante, interpretado por conjunto Típico Pôr do Sol, cantador desta canção, o Sr. Joaquim Ferreira. Bom, continuamos com mais música, desta vez vai ser o conjunto Típico Os Marinheiros, vamos ver se isto vai arrancar. Say

cabeça da manada, trote lá e para a frente com os seus cavalos vários e as pilecas eram reios, fidalgos e ampogeus. E nos tempos em que eu vivi, enfindavam as brincadeiras nas barracas do Levi, com dois tintos das gaieiras e entre cartazes e letreiros, ai de toiros e cavaleiros, de mil ordeias alhada, na cabeça da manada, trote lá e para a frente, com os seus cavalos baixos, e as pilecas eram raios, fidalgos iam com a gente. Rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Ora, muito bem, continuamos com Hermínia Silva com o tema Rosa Enjeitada. Vamos então escutar aqui Rosa Enjeitada. Adeus, tô irada à portuguesa, onde a antiga fidalguia fazia frente a um caraça. Adeus, cavalgadas de destreza, adeus própria valentia da gente da nossa raça. Adeus, lindas vésperas das esperas, onde o povo aficionado cantava o fado do lente. Adeus, um ao passado que bom eras, pois já não existe nada do que havia antigamente. Tempos do passado, vem a tristeza misturada com a saudade, martirizar meu pobre peito magoado com a nostalgia que dia a dia me invade. Que pouco a pouco vai perdendo a tradição, pois nesses tempos em que havia tanta festa, existe agora somente a recordação. Existe agora somente a recordação. Ouça lá, ó senhor vinho, vais contente, mas com franqueza, porque é que tira toda a viúva a quem encontra no seu caminho. Vai por beber logo, pilha mais, até Appelle le 02 38 43 48 00. Muito bem, continuamos com Maria Teresa de Noronha, com o tema, um fado muito antigo. Bom, vamos então escutar. Queria deixar de pensar. Ooh. amor amado. Tenho um amor, amor de dor, amor maior, amor chorado em tom menor, em tom menor. Muito bem, foi portanto Cátia Guerreiro que vieram de escutar e continuamos com António Mourão com o tema Uma Tarde em Salvaterra. Vi um touro em Salvaterra matar dos cavalos velhos. Vai, eu cantei a guitarra e o boi caiu de joelhos. Pai, eu cantei à guitarra e o boi caiu de joelhos. Corpulento e de má raça, em fúria rasgando a terra, qual tufão varrendo a praça. Vi um touro em Salvaterra, qual tufão varrendo a praça. Vi um touro em Salvaterra. Saltei a arena dourada, luzente como os espelhos. Saltei a arena dourada, luzente como os espelhos. Depois da fera danada matar dois cavalos velhos. Depois da fera danada matar dois cavalos velhos. Fitei o touro de frente, mandei a minha samarra. Fitei o touro de frente, mandei a minha samarra. E a rir gaiardamente, vai, eu cantei a guitarra. E a rir gaiardamente, vai, eu cantei a guitarra. Vindo na arena o martírio e a tirar cravos vermelhos. Vindo na arena o martírio e a tirar cravos vermelhos. Ergueu-se a praça em delírio e o boi caiu de joelhos. Ergueu-se a praça em delírio e o boi caiu de joelhos. Arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur.